Salvador, boa noite, é o voo no 866. Tá mantendo a proa 800, divido informações. 971 na linha decola pista 10, vento no 50 graus, 99. Utilizando a linha articulada, próxima 0, voo 971. Chivo, tá cruzando 170, 150, pode continuar? Para 2, meu bem. 0. E 18, não ajuste? 9. E 19, obrigado. Salvador, é o Golf India Victor, decola. Sete decolou 0, controle 199 decimal 8. Já nós vemos aqui. Controle o gol 971 decolou na sexta situação. 971, suba 360, seda da El, prodilito. Para o 360, subida da El, 971. 099, chame Recife 125, decimal 1, Alter 133, decimal 95. 251-3395, voo na 099. Ele poderia coordenar a proa de ponte para o voo 971? Sim. A proa ou não? Proa de ponte, vá. Aguarde um minuto. Guarda. Autorizado o monte, vai voar no 971. Pro de monte, vai voar no 971, grato. Salvador, boa noite, 35219, ponto de espera 10. 5219, muito boa noite, a linha decola pista 10, vento 50 graus com 8 nós. A linha decola da 10, o 5219. Estabilizado, visual com campo, voo 1866, agradece a colaboração. 1866, completo o LF Express, chamando o torre 18 decimal 95. 95, obrigado, senhor. Controle 1198, grato 5219. Salvador, boa noite, é o voo 1866, estabilizado, visual com campo. Reporte quando baixado e travado, o voo 1866, para informação, altímetro 1019. 1019, obrigado. Decolagem sumou 200, saída Arbor. 200, perfil Arbor 5219. 1971, é o controle? Mais, pode. Centro Recife, 1251, alternando 3395. 3395. Salvador, 35219. 5219, prossiga. Eu só nos autoriza a proa de árvore a partir da presente? Livre, direto árvore, 5219. Direto árvore, sem restrição, 5219, agradeço. Salvador, Eltan, 3858. 3858, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés ou 3009. Mari, 3009, 3858. Salvador, boa noite, 66, boa noite. Qual seria a frequência para o Gol 1866? 121, decimal, 1. 211, obrigado. Modo Trip 5219, cruzando 110, estamos a 8.5 de Arbor. Queria coordenar com 120, voar direto de Arbor para o Quebec Delta 361-001. Afirmativo, 5219, agora de coordenação. A sua escuta, amigo. Trip 5219, após Arbor Voa e Conquista. Após Arbor Voa e Conquista, obrigado, amigo. Vai, confirma, controle. Info, controle. Cruzando 9. 35219, agora com o centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Com voo. 128, 8, 260, obrigado. Bom trabalho, amigo. Boa. Tá 3858, desça para 2000 pés, QNH 10019. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3858. 2000-1019, portaremos estabilizado X-Ray 3258. Computador 3858. 258, completo o ILS. Chamando torre 198 decimal 95. 295, graças. Torre, boa noite, é o TAM 3858. TAM 3858, muito boa noite, reporte baixado, travado. Portaremos. Passou sim para passar de checado 3858. Na 3858, tem livre pouso na 10, vento no quadro 0 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, 3858. No sala 49, livre direito no 21, decimal 1. 21, 1, livre na direita, 3250. Papai Romeu, Hotel Serra Novena, 290 para 1960, tem aí aqui fora. Romeu Sierra November, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH10119, autorizada a chegada a Ponfe. Autorizada a Ponfe, descendo para o 050, e identificou a Sierra November. Romeu Sierra November, confirme o tipo de equipamento? É um Premier, Papa Romeu Mike Juno. Grato, Romeu Sierra November. Salvador, boa noite, voo 1096, informação uniforme, 2-3 para o 1-5-6. Gol 1096, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH10-19, autorizada chegada Mari. 050-1019, chegada Mari, voo 1096. Controle voltando no 096, seria possível dar presente para ITAP, ou galera, após Papoc ITAP? Após Papoc ITAP. Gol 2043, livre decolagem da 10, vento 150 graus, 89. 043, decolou 05, controle 119, decimal 8. 119, 800. Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da El. Positivo, 360 da El, solicita exclusivo, vai direto, Linda ou Monte Baixo? Linda, tá presente. Linda, obrigado. Controle de Romeu Serrano Vera, seria possível voar Duna, tá presente? Está presente Duna, Romeu Serra November, vai ter condições de interceptar o localizador após Duna? Firmo. Gente. Duna é presente então, November, grato. Controle Romeu Serra November, na coroa de Duna, completamente visual. Gente, Romeu Serra November, desça para 2.000 pés, QNH-10019. Reporte estabilizado, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Gente, autorizado final ILS X-Ray, reportaria estabilizado, descendo para 2.000, Romeu Serra November. Voo no 096, gente, desça para 3.000 pés, que nega 1.099. 3.000 pés, 1.099, voo no 096. Estabilizou no localizador, Romeu Serra November. Romeu Serra November, ciente, complete aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom povo. 18895, Romeu Serra November, boa noite, grato pela colaboração. Gol no 096, desça para 2000 pés, QNH 1099, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Afirmativo, 2000 pés, 19 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporta estabilizado, 1096. Pouso na 10, venta de 160 graus com 89. Livre pouso na 10, 1090. Gol 2043, chame centro Recife em 125 decimal 1. Boa noite, Recife 1. Realizador gol no 096. No 096, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95, por favor. 895, 1096, boa noite. Serra 90 no colo 14, livre à direita, 121, decimal 1. 121, 1 após livrar à direita, Romeu Serra 90, reboa. Salvador, boa noite, 1096, estabilizado final ILS, extremo no 0, baixado e travado. Continua a aproximação, aguardando o pica livre, gol no 096. Aguardo no 096. No 096, livre pouso na 10, vento no 50 graus, 89. Livre pouso, pista no 0, gol no 096.